no gabinete do procurador Villefort. Quando a senhora Danglars entrou no escritório do procurador do rei no Palácio da Justiça, seu coração batia freneticamente. Villefort recebeu-a sentado à grande mesa, com a fisionomia fechada, observando-a friamente por trás de seus óculos de aro de ouro. Depois de tantos anos, vim aqui hoje para termos uma conversa definitiva, disse a mulher que nem sequer cumprimentou o procurador. Parece que chegou a hora de relembrar nossos pecados, disse ele em voz baixa. Não me sinto culpada por nada. Naquela época nos amávamos e fomos felizes, retrucou a mulher quase num sussurro. Mas o tempo passou e sofri muitos dissabores. Talvez tenhamos de pagar pelo nosso crime. Não pratiquei nenhum crime, apenas fomos vítimas da má sorte. Ela estava prestes a chorar. Naquele dia, em Alteí, senti que havia uma coisa a mais em nosso passado. O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo mentiu, armou uma farsa, gritou Villefort. Não sei com que propósito, mas tudo o que ele fez em Alteí foi um teatro. Então não é verdade que ele encontrou uma moçada de criança em seu jardim? A mulher chorava silenciosamente enquanto retorcia as mãos angustiada. É mentira, uma grossa e suja mentira. Escute bem como as coisas aconteceram naquela fatídica noite. Quando desci para o jardim com o bebê dentro da caixa, fui atacado por um corso assassino que queria vingar a morte do irmão. Apesar de ter sido apunhalado, vi quando ele pegou a caixa com a criança e fugiu. Certamente pensou que havia algo de valor dentro dela. Então consegui arrastar-me até a diligência e partir rumo a Paris. Em minha casa, contei que havia sido ferido em um duelo de espada. Depois fui à casa dos meus sogros, em Marselha, onde me curei do ferimento. Quando voltei ao teio, vasculhei todo o jardim e não encontrei nenhum sinal da caixa com o pequeno. Portanto, o Conde de Monte Cristo mentiu quando disse que havia encontrado um esqueleto de criança lá. Mas e a criança? E meu filho? O que houve com ele, afinal? Choramingou a mulher. Eu pensei que ele estivesse morto. Entretanto, 6 meses depois que o bandido o levou, meus investigadores me informaram que um corso havia embarcado num navio cujo destino era Córcega, levando um bebê. Concluí que fosse o seu, o nosso filho. Meu Deus, durante todos esses anos acreditei que meu filho estivesse morto. Temos de pagar por esse crime. Precisamos nos prevenir contra esse conde. Se ele mentiu, deve ter alguma coisa em mente. Vou tratar de descobrir quem é esse homem. Dentro de algumas horas terei todas as informações sobre ele. Que me importa, o conde? Quero saber de meu filho. Se está vivo, talvez possa encontrá-lo. A mulher chorava copiosamente. Melhor esquecer o passado. Você é a esposa de um banqueiro e se isso vier à tona só vai prejudicar todo mundo.